é forte, hein? Hoje é a sexta mais estranha da minha vida. Já passou das oito e eu nem tô em bebida. Eu mudei de celular pro passado não me achar. Da balada tirei meu nome da lista. Eu achei sem procurar, viciei só de provar. No coração pendurei uma plaquinha que dizia: obrigado! Valeu, gente!